cima, latino! Tão, tão, tão, tão, tão, tão. Vocês agora vão cantar o mais alto que você puder, porque esse Deus maravilhoso está hoje te abençoando com uma grande chuva de bênçãos dele, com muita paz, muita prosperidade. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver um grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Ué, venha ver um grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Quem quer receber uma grande chuva de bênçãos? Cadê o grito do povo de Deus? Chegou, vai ouvir, quem ouviu vai ver. A chuva de bênção chegou pra você. Quem chegou, vai ouvir, quem ouviu vai ver. A chuva de bênção chegou pra você. Levante a mão pro céu, vem receber. A unção nesse lugar vai estremecer. Abra seu coração, Deus quer te usar. Solta isso, é emoção. Glorifica, entregue a sua vida ao Senhor. Ele vai te transformar com o seu amor. Não perca tempo, não. Aceite a Jesus agora, meu irmão. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver o grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver o grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. E tira o pé do chão, glorificando a esse Deus maravilhoso. Tira, vai, vai, vai. Coloca a mãozinha no céu pra esse Deus. Derrama, Senhor, uma grande chuva de bênçãos nessa nação, Pai. Abençoa cada vida agora nesse momento, Senhor. Quem chegou vai ouvir, quem ouviu vai ver. A chuva de bênção chegou pra você. Quem chegou vai ouvir, quem ouviu vai ver. A chuva de bênção chegou pra você. E a mãozinha assim, ó. Levante a mão pro céu, vem receber. A unção nesse lugar vai estremecer. Abra seu coração, Deus quer te usar. Solte isso, é emoção. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele vai te transformar com o seu amor. Não perca tempo, não. Aceite a Jesus agora, meu. E a mãozinha vai. Venha ver a chuva de bênção, venha ver um grande poder. Venha ver a chuva de bênção, ela vai inundar você. Venha ver a chuva de bênção, venha ver um grande poder. Venha ver a chuva de bênção, ela vai inundar você. E quem quer receber uma grande chuva de bênção na sua vida, joga o braço lá em cima agora e coloca a mão em cima e diga assim: glória ao teu nome, Senhor. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver o grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai. Canta, vai! Venha ver, venha ver. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver o grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Venha ver a chuva de bênçãos, venha ver o grande poder. Venha ver a chuva de bênçãos, ela vai inundar você. Vai! Tira o pé do chão! Vai! Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Glorifica esse Deus maravilhoso! Abençoa, Senhor, a cada vida que está assistindo agora esse DVD, Pai! Levante a tua mão e glorifique mais uma vez ao nosso Deus! Obrigado, meu Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Jesus! tua mãe glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus.